Hoje não dá, hoje não dá. Não sei mais o que dizer, nem o que pensar. Hoje não dá, hoje não dá. A maldade humana agora não tem nome. Hoje não dá. Pegue duas medidas, estupidez. Junte 34 partes de mentira. Adicione a seguir. Como é que é? Calma! Como se faz uma receita para intolerância e injustiça? Vamos lá. Pegue duas medidas de estupidez, junte 34 passos de mentira. Adicione a seguir o ódio à inveja das colheres cheias de burrice. Antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, duas xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Eles sabem, rapazes. Hoje não dá, hoje não dá. Está um dia tão bonito lá fora, eu quero brincar. Mas hoje não dá. Consertar a minha asa quebrada e descansar. Gostaria de não saber destes crimes atrozes. É todo dia agora. E o que vamos fazer? Quero voar pra bem longe, mas hoje não dá. Não sei o que pensar e nem o que dizer. Em 1965, duas tribos.